faltando algo. Você olha de um lado para o outro e só encontra desgosto. Tudo parece acabado. Deus vai agir na vida de quem ama.